Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Criadores e criaturas, começando o segundo programa aí de 2015. E hoje resolvi escolher um tema meio idiota pro programa. Comecei a pesquisa e de repente eu tinha separado quatro músicas de artistas começados com a letra G. Aí eu falei, quer saber? O programa inteiro vai ser assim. Resolvi batizá-lo de Ponto G e hoje você só vai ouvir covers de artistas que começam com G. George Harrison, Genesis, Grand Funk Railroad, Guilherme Arantes. E para começar, vamos de Glass Tiger com The Lost Fingers tocando Don't Forget Me. Bom programa aí para todo mundo, obrigado pela companhia. Take my breath away. Oh, love thinks it's here to stay. Oh, there's still so much for me to do, and I can't stop loving you. Oh, can this be true? If you could see what I've seen. Oh, broken hearts and broken dreams. Oh, then I wake up and you're not there. Pain finds me everywhere. Oh, but you don't care. Forget me when I'm gone. My heart would break. I have loved you for so long. It's all I can take. Take my breath away. Oh, love thinks it's here to stay. Oh, there's still so much for me to do, and I can't stop loving you. Oh, can this be true? Forget me when I'm gone. My heart will break. I have loved you for so long. That's all I can take. Don't forget me when I'm gone. My heart will break. I have loved you for so long. There's nothing wrong. Are we really happy here? not finding understanding anywhere. Lost in a mess, masquerade. What a frame to say we're just too far away from being close together from the start. We try to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of weeping disappear every time I see your eye. No matter how hard I try, woo, to understand the reasons that we carry on this way. never to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I can taste is this moment, and all I can breathe is your light. Well, then sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. And you can't fight the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Acabo de ouvir o Boys Avenue tocando Iris do Goo Goo Dolls. Teve também o Angra fazendo uma cover muito fiel de Mama do Genesis. Até os saíram iguaizinhos. Teve o Japa Inhoc Yell cantando George Benson, This Masquerade. E abrimos com The Lost Fingers e sua cover de Don't Forget Me do Glass Tiger. Vamos agora então com uma que eu gosto muito, I Like Chopin, do Gazebo, na versão cool da Eli Bruna. Sentimental confusion. Used to say, I like Chopin. never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's my a sunshine reflection, a vision of blue skies, forever distraction, used to say. When we are together, rainy days growing in your eyes. Tell me where's my way. Where's my way? criadores e criaturas. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. Toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porte-estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Aqui no Criadores e Criaturas, cantando Maracatu Atômico, do Gilberto Gil, também começando com G, como todos os artistas coverizados nesse programa. A Gangue 90 teve a sua Telefone transformada em Holiday pelas meninas da Penélope, Meninas não, que eu acho que o baterista é homem. Teve a Eli Bruna também abrindo esse bloco com I Like Chopin, do Gazebo. Vamos pro intervalo então e a gente volta com o nosso ponto G, cheio de clássicos aí do Grand Funk Railroad, George Harrison, Guns N' Roses e muito mais. Aguenta aí que eu já volto. Não saia daí, criadores e criaturas, volta já. Criadores e criaturas, com DJ Landão. Estamos de volta aí com Criadores e Criaturas, hoje só com artistas começados com a letra G. Então nesse bloco agora vamos ouvir Grand Funk Railroad, George Harrison, Guess Who, Guns N' Roses, todos eles interpretados por outras pessoas. Vamos começar então com a gatíssima Joss Stone cantando Some Kind of Wonderful, Grand Funk Railroad pra vocês. I don't need a whole lot of money. I don't need a big fine car. I got everything that a girl could want. I got more than that I could ask for. I don't have to run around. I don't have to stay out all night. 'Cause I got a sweet, sweet loving man, and he knows just how to treat me right. Now when he holds me in his arms, he sets my soul on fire. And ooh, when my baby kisses me, my heart becomes filled with desire. When he wraps his loving arms around me, he almost drives me out of my mind. I get these funny little feelings inside of me. Ooh. Chills run up and down my spine. My baby, he's alright. Me and my baby, we're so tight. Don't you know he is some kind of wonderful. Yes, he is some kind of wonderful. He is some kind. Is there anybody out there with a sweet loving man like mine? There's got to be somebody with a sweet loving man like mine. Now tell me, ladies, can I get a witness? I'm trying to get a witness up in here, ladies. Can I get a witness? Can I get a witness? Do you know what I'm talking about, ladies? Are you listening? Wonderful. Some kind of wonderful. Don't you know he is? Some kind of wonderful. Don't you know he is? Criadores e criaturas. get up. My sweet Lord, Sheryl Crow e sua famosíssima versão de Sweet Child O' Mine do Guns N' Roses. Antes teve a banda Crocus tocando American Woman do The Guess Who, clássico dos anos 70, assim como My Sweet Lord do George Harrison, que foi regravado pelo seu quase xará Boy George. Também teve a Joss Stone abrindo o bloco com Some Kind of Wonderful do Grand Funk Railroad. E vamos agora com um inglês que fez muito sucesso aqui no Brasil cantando em português, mas o que você vai ouvir dele agora é cantado na sua língua mãe. Richie com vocês cantando Wichita Lineman do Glen Campbell. Olha que bonita ficou essa versão. I am a lineman for the county, and I drive the main road, searching in the sun for another overload. I hear you singing in the wires, I can hear you through the wine, and the Wichita line is still on the line. I know I need a small vacation, and it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south will never stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line.

terra, planeta. Criadores e criaturas, chegando ao final do programa de hoje. Hoje a gente inverteu, tocou as coisas mais pesadas no começo desse bloco e terminou mais levinho com essa versão de Zé Ramalho para Planeta Água, do Guilherme Arantes. Antes teve também o Sag Rei com Freed From Desire, da Gala. Teve também as Filhas da Baby, Consuelo e do Pepeu Gomes. SNZ cantando Nothing's Gonna Change My Love For You, do Glenn Medeiros. E o outro Glenn, o Glenn Campbell, foi representado aqui pelo Richie, cantando Wichita Lineman. É isso, galera. Assim terminamos o programa Ponto G. Espero ter atingido o ponto G de todo mundo aí, que vocês tenham gostado. Um grande abraço e a gente se encontra de novo amanhã na reprise e domingão com programa inédito. Amanhã, para quem não sabe, à meia-noite, de segunda para terça, a gente reprisa aqui na Rio Sul Rádio o Criadores e Criaturas. Se você pegou o programa pela metade, se você tá ligando agora, não tem problema, não precisa se desesperar. Amanhã, meia-noite, tamo aqui na reprise para você. Um abração, valeu, tchau, tchau. Rio Sul.